Thank you. Madrid, y todos son estos lugares. 21 e meio, está carregando o sinal do ILS 3, isso é para 12.3.2.9.0.1.2, estamos com o ligado. completa final, chama por Salvador, 198.9. Como 759, só autorizado o final do procedimento, deixa para 2.3.0.12, pode subir. Thank you. Thank you. para ir em correção. Aguarde, por favor. 971 São João Luz. Eu na recepção, na contato no DAS, fica falando 360 via São João. 360 São João no 971. 2, 8, 3, 5, 8. autorizado em M1, nível 3, 8, 0. Decola 1-0, com a primeira curva direita no centro de São Paulo, transição Delta. Você jurou quase parte da primeira via, foi seguro, conforme o nome. Transfone 5, 4, 5, 7, 1, 2, 0, 8, 8.